Thank you.

conseguia sozinha, mas os pais que já se prejudicavam não se adequavam. Né? Porque, por exemplo, tinham baterias, como quais são os outros baterias, onde as pessoas podiam tocar e se bater, ou tinha alguns tapetes, leves, umas entradas que daria margem para eles corregarem, assim, para a pessoa que não está enxergando, não está com baixa visão, né? São objetos que atrapalham lá, armadilhas, armadilhas. Quantas pessoas exatamente essa altura, talvez uma as pessoas, assim, quando as pessoas Yeah. Estadia, os fatores, como estamos Thank you. Thank you. Thank you. Então, semana que vem, às 8 horas, começamos de volta.